Hoje o tema da nossa palestra se chama Os Papéis que a Vida nos Reserva. Não sabemos quantas encarnações já tivemos, e muito menos quanto temos pela frente. Sabemos, no entanto, que como espíritos em evolução, teremos muitas encarnações até alcançarmos o desenvolvimento moral e espiritual necessário para nos tornarmos espíritos puros, né? Então, que certeza, né? Que coisa boa que é a gente saber que a gente ainda tem muitas e muitas reencarnações pela frente para se trabalhar, para se melhorar. Por outro lado, às vezes preocupa um pouco a gente, né? Que nós já passamos tantas encarnações e a gente ainda vê que a gente ainda tem muita coisa a fazer, mas o tempo ele é longo. Então eu diria assim, que cabe a gente, cada um seguir o seu ritmo, sempre crescente, né? Sempre tentando melhorar em algo, em algum aspecto, algum defeito. Então, ou seja, melhorar ainda mais uma virtude que eu tenho, ou aprimorar a virtude, melhorar um defeito, corrigir um pouquinho. Então a gente vai subindo, vai crescendo. E o mais importante disso tudo é a gente se conhecer a si mesmo, né? E saber como nós somos. Nós temos nossos defeitos a corrigir, todos nós temos, cada um individual. Então vale a pena a gente fazer um pouquinho de esforço, né? E tentar se corrigir, melhorar cada vez mais. E a doutrina espírita, que ela nos oferece, o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para a gente muita base, muita consciência, muita verdade e muita razão daquilo que a gente busca, né? Então a Terra é um mundo de expiação. Haja visto o panorama lamentável que se encontra a humanidade, contudo ela está sujeita a se transformar numa esfera de regeneração quando os homens se decidirem praticar o bem e a fraternidade reinar entre eles. Ou seja, se a gente olhar esse externo que está ao nosso redor, a gente vai encontrar muitas coisas lamentáveis, né? A situação em que o nosso planeta vive hoje é ainda muito, muito conflitante, muito degradante, né? E a gente vê que ainda tem muito o que se fazer. Só que a gente não pode tomar essas coisas como exemplo, né? Ou seja, o exemplo é que nós teremos que dar. Então, assim como os jovens têm aquela impetuosidade, às vezes, de querer, não, vou mudar o mundo, a gente, com certeza, a gente quebra a cara e vê que a gente não consegue mudar o mundo. Mas é muito mais fácil a gente tentar mudarmos a nós mesmos e, através do exemplo individual de cada um, aí sim, nós conseguimos mudar o nosso exterior. Então, cabe a nós termos consciência, termos força interior para nos mudarmos e daí, pelo nosso exemplo, a gente vai conseguir mudar o exterior, né? Só tem essa maneira, não tem como a gente querer mudar o mundo, querer mudar os outros. Então vale a pena a gente gastar energia em nós próprios, né? Todos nós reencarnamos com nossos destinos e caminhos traçados no plano espiritual. Mas o livre-arbítrio nos oferece as escolhas e opções que nos agradam, mais de acordo com o conhecimento e a evolução espiritual em que cada um se encontra. Então, quando a gente reencarna em mais uma jornada, o nosso plano lá de reencarnação, o nosso destino, ele já vem tudo prontinho. Então, de acordo com o grau de evolução que a gente se encontra, eu tenho quase certeza absoluta, cada um de nós escolhe as nossas opções e os caminhos que quer seguir, os defeitos que quer se corrigir, o que eu tenho que me melhorar, com quem eu tenho que me harmonizar e assim por diante. Então a gente escolhe a nossa missão, escolhe o nosso objetivo. E quando a gente desce, a gente procura colocar isso em prática, né? De uma certa forma. Então, os nossos guias espirituais, os nossos anjos da guarda, eles trabalham incessantemente, incansavelmente, para nos dar apoio, para nos dar força e para nos colocar sempre no caminho correto, por aquilo que a gente aceitou lá em cima, né? De comum acordo. Não lembramos das vidas passadas, e nisso está a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos nossos inimigos que nos prejudicaram, ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente. Então, ou seja, se todos nós repararmos com quem a gente vive, a nossa família, então é pai, é irmão, é irmã, é tio, então o que acontece? Esse círculo, no início pequeno da nossa vida, em que a gente vive, né? Então todos esses parentes, esses familiares, e é com certeza com esses parentes, com essa parentela, que nós temos as maiores afinidades e temos também as maiores correções a serem feitas. Então o que acontece? esses papéis se invertem ao longo das reencarnações, por quê? Então, por exemplo, eu nessa minha vida aqui, sou pai dos meus filhos, né? Casado com a minha esposa. Então, dependendo do que eu fizer na minha jornada, eu não conseguir me harmonizar com ele, ou seja, não conseguir me acertar, então é aquela coisa. Ou a gente se corrige pelo amor, ou se corrige pela dor. É a gente que escolhe, né? Nem tudo é o céu, nem tudo é o inferno, mas são nós que escolhemos isso. Então, se eu consigo me harmonizar com eles, pela harmonização, pelo amor, pela paz, né? Como um acordo, a coisa, ela segue adiante. Se eu não consigo me harmonizar dessa forma, o que acontece? Na minha próxima reencarnação, a gente vem com os papéis trocados, né? Para quê? Para que eu possa sentir na pele, aí se coloca a lei do karma, a lei da ação e reação, e aí eu venho com os papéis trocados para quê? Para que eu possa sentir na pele aquilo que eu causei ao outro, né? Então, é assim que a vida acontece. Então, nas reencarnações que a gente vai tendo aqui para frente, nós vamos tendo sempre a chance de nos harmonizar pelo amor, e não pela dor. Mas, cabe a gente essa escolha. O estudo e o trabalho nos libertam da ignorância e são as asas que facilitam a evolução do ser. A nossa própria vida é um livro aberto e é uma fonte inesgotável de aprendizado e conhecimento para aqueles que desejam aprender. Então batereis e a porta se abrirá, né? Então o que acontece? A nossa vida, ela é um aprendizado eterno e cabe a gente está buscando novos conhecimentos, novas soluções, novas respostas para aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente almeja. Se a gente não for atrás, a gente vai passar a nossa vida na mesmice e não vai mudar nada. Então a gente tem que estar correndo atrás, através do conhecimento, através do trabalho, através do esforço próprio de cada um. É assim que a vida ela vai mudando, é assim que a vida ela vai nos oferecendo oportunidades, sempre oportunidades de crescimento. Concede a teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele receber. O irmão ao teu lado almeja também pelos esforços, pelos espaços para viver, conforme ocorre contigo. Lembra-te de que não adianta lhe interditar a oportunidade do que está reservado. Aprenda a repartir. O que costuma acontecer às vezes, né, é que as pessoas se enchem de conhecimento, se enchem de tanta coisa e só querem guardar para si. Então é aquela coisa. Como é que a humanidade, né? Como é que uma comunidade cresce? É através, claro, às vezes, do esforço próprio de cada um. Mas ela só se torna coletiva quando o esforço meu e o conhecimento meu que eu adquiro, eu transmito aos outros. Não adianta a gente se encher de conhecimento, se encher de um monte de coisa, ficar guardado, né, as sete chaves, não passar nada para ninguém. É assim que a comunidade cresce, assim que a humanidade cresce. Através de uns passando as coisas dos outros, aprendizados, conhecimentos, né? Então não adianta. O esforço de um ficar enjaulado, né? Aí cai na parábola dos, né, dos talentos, né? O que adianta eu ganhar um talentinho lá e ficar ali embaixo da terra? Não vai adiantar nada, a gente não vai crescer e vai ficar na mesma situação sempre, estagnado. E aqueles que estão ao nosso redor, que não desempenharam seu papel por esforço próprio, assim vão continuar também. Então a gente, pelo nosso esforço próprio, a gente também é um alavancador, né, de puxar os outros para virem junto com a gente, né, para nos acompanharem. Então a gente tem que oferecer isso, né, a oportunidade a todos aqueles que nos cercam. A paciência é uma virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo. Vejam bem, do corpo, né? Da alma e para com a sociedade. Ela ensina a técnica de como se deve aguardar quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Tudo vem no momento certo. Então a paciência, por que a gente tem que trabalhar sempre a paciência, tanto a paciência? A paciência é uma forma de caridade, né? Não em relação a mim, mas em relação aos outros também. A gente tem que aprender a receber as coisas no momento certo. Então, se as coisas às vezes não vêm naquele momento, por quê? Porque às vezes nós não estamos preparados para receber, né? Então, Deus oferece tudo no momento certo. Às vezes a gente não tem compreensão, não tem paciência de esperar, né, as coisas acontecerem no seu devido tempo, daí começa a ansiedade, né? A ansiedade é a gente querer que as coisas aconteçam antes do que tem que acontecer, né? É a mesma coisa que colher um fruto que não está pronto na árvore, né? A gente não vai poder saborear o fruto da mesma forma, né? Então, a paciência, ela traz isso para a gente, é uma virtude que ajuda a gente a combater a ansiedade. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-se e arruinar outras pessoas. Age com serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas que estão ao teu redor. faça aos outros aquilo que queres para ti. Então, ou seja, pelo nosso livre-arbítrio, de todas as oportunidades que vêm de encontro a nós, às vezes a gente tem inúmeras chances e inúmeras escolhas de caminho. Cabe, lógico, a gente escolher. Mas quando eu tenho que fazer uma coisa para alguém, como é que eu sei se estou fazendo bem ou se estou fazendo mal? É simples, é só eu pensar, será que eu gostaria que o que eu vou fazer a ele eu fizesse a mim mesmo? Por quê? Porque ninguém deseja mal de si ou para si. Então, se eu vou fazer uma coisa para alguém, a primeira pergunta é pensar, será que eu gostaria de receber isso que eu estou fazendo para aquela pessoa? Então, se eu disser que eu gosto, então a gente pode fazer com certeza que a gente não vai estar fazendo mal, né? Porque ninguém quer mal a si próprio. Confie sempre na ajuda divina. Deus vela por ti. E te ajuda nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real evolução e felicidade. Então, ou seja, acredita sempre em Deus, né? Por mais que a gente peça as coisas e elas não venham às vezes, tenhamos a paciência de esperar, de aguardar, e também tenhamos o desejo e a vontade de nos preparar para recebermos o que Deus quer nos oferecer. E se aquilo que Ele não nos oferecer naquele momento, a gente não ficar satisfeito, então entrar e pensar o porquê que Ele botou isso na nossa mão, é nosso caminho. Porque Ele só coloca para cada um de nós aquilo que realmente a gente não só merece, mas aquilo que a gente está precisando realmente. Mantenha teus pensamentos elevados, com saúde e otimismo. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Então, ou seja, né, a lei da ação e reação. Tudo aquilo que eu penso, né, eu vou ter de retorno para mim no mesmo sentido, na mesma força e na mesma energia. Então, o pensamento edificante é bom e podemos manter elevado pela oração, leitura, meditação e também pela busca da espiritualidade. Orai e vigiai. Então, o elemento, o pensamento é uma fonte muito forte de energia nossa e de crescimento. Então, cada um de nós manter o pensamento elevado, fixo naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja e naquilo que a gente deseja, e pedir a Deus que com certeza Ele sempre cede a cada um de nós. Para continuar um pouquinho mais, então chamo o Mickey.